Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Alô, Unidos do Aracnofã! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com Gustavinho 30. Oi! Estamos aqui com aquele que tem muito samba no pé, o João. Opa! Estamos aqui também com o carnavalesco da escola de samba, o Magaren. Estamos aqui com o líder dos aracnofoliões, o Eric. Aracnofoliões. Muito bem. Aracnofoliões. E nós quatro estamos aqui, quatro grandes conhecedores do carnaval brasileiro, né? Porra! Falem por vocês, eu conheço bastante. Ah, o João. Como se farrear no carnaval? O João mora no Rio. Pra ele, isso aí é tipo, sei lá, né, comparação. Carnaval é uma grande desculpa pra você ficar bêbado 5 dias e todo mundo achar normal. É o final de semana estendido lá. E como grandes conhecedores e pessoas que aproveitam muito o carnaval, nós quatro estamos aqui no sábado à noite, sábado de carnaval à noite, gravando o Tripcast. Só o João que se salva aí, que depois ele vai sair pra beber, né, João? Ele vai despilar. É, sempre tem um bloquinho à noite. Não, desfile esse ano não vai rolar. Muito bem. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Fala aí, Magari, o que a gente vai fazer nesse programa? Não, primeiro, que... eu não posso primeiro que eu não posso deixar o programa inteiro passar sem falar que se o João vai ver a mangueira entrar. Eu não ia aguentar até o fim do programa se eu não falasse. Mas aqui, antes que o pessoal tire o programa e deleta o... Antes que o pessoal deleta o arquivo MP3, fala aí o que a gente vai fazer nesse programa pra eles não acharem que é histórias de carnaval ou sei lá. É, história de carnaval. Falando... Teve aquele dia a gente que eu falando qual escola que vai ganhar. Se fosse histórias de carnaval, seria um programa tão melhor. Seria bom mesmo. Pior que eu não tenho histórias de carnaval, mas realmente seria um programa interessante. Esse é o primeiro carnaval que eu passo sem trabalhar. Mas é porque eu não tô trabalhando mesmo. Nem todos os dias. Você passou sem trabalhar, é porque você não tá trabalhando. Não, exatamente. Os outros eu sempre tava trabalhando, ou seja, eu sempre caguei pra carnaval. Nem pra feriado você via. Mas o que é esse programa? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar todos os nossos conhecimentos adquiridos na Wikipédia do carnaval aqui pra formar uma grande escola de samba com tema do Homem-Aranha. Como se uma escola de samba fosse fazer um... É a tema que fala? O samba enredo. Como é que diz? É o enredo. É o tema, dane-se. O tema do carnaval. A gente não sabe falar nem o enredo. Ah, não precisa saber de falar de enredo pra poder falar de enredo. Tá, e o pessoal da Marvel que não me deixa mentir. É como se fosse aqueles Twip filmes, só que aqui é Twip Carna. Carna Twip, Carnavio, Carnafolia, Aracnofolia. Sei lá como vocês queiram chamar, para escolher aí. Eu só tenho... Isso daí vai ser, tipo... É uma escola de samba com pessoas homenageando o Homem-Aranha? Ou vai ser uma escola de samba onde quem tá participando são personagens do Homem-Aranha? Eu sugeriria que fossem personagens. Exatamente. Vai ficar mais engraçado. O que você tá querendo dizer, então, que ao invés de a gente montar um grande filme aqui, igual a gente já fez 2 vezes, se eu não tô enganado, a gente vai montar um desfile com uma escola de samba aí. E assim como nos 2 filmes que a gente fez ficou melhor que os do MCU... Esse é capaz de ficar melhor que os da Globo, da... Sei lá onde faça. Bom, então vamos ver como é que isso vai ficar aí. Eu adoro andar no abismo. Numa noite viril de... O que a gente vai fazer, então? Como a gente conhece bastante de carnaval, né? Uhum. A gente pesquisou na internet como é que funciona uma escola de samba. Eu já li muitas histórias do Zé Carioca, eu sei. Então eu imagino que aqui a gente já comentou que a gente vai ser o Novo Horizonte vai fazer o carnaval e eles só conseguiram montar uma escola de samba porque acabou as pessoas para fazer uma segunda. Não só acabou as pessoas, como também não ia ter espaço para mais de uma. Exatamente. O carro alegórico já vai de uma ponta a outra da avenida principal. Com a avenida eu quero dizer aquela rua que fica no... Da última vez que entrou o ônibus lá, acabou com a praça da cidade lá. E, inclusive, link no post aí com um relatório de piadas internas do Aracnofan para vocês entenderem o que a gente está falando. Né? Tipo Novo Horizonte. Ah. Mas, enfim, a gente vai colocar aqui os personagens para montar essa escola de samba. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir aqui... Só te interromper, personagens, histórias, motivos e tramas. Porque não é só de personagem que você faz um desfile de escola de samba. Nossa, a gente tem o João fazendo o Eric que chamou o povo de Gustavinho 30 lá, mas é o Joãozinho 30 aqui. João já tem outro nome. É, o que eu queria dizer é que, assim, por mais que seja um foco ali no Homem-Aranha, entre aspas, mas eu imagino que a escola tem que ter um enredo, né? Qual que vai ser o enredo dessa escola que a gente vai... Ah, vai ver que é tipo história do Homem-Aranha, não precisa ter enredo. Não, mas um grande enredo de escola de samba tem sempre que ter um nome. É tipo, o Aranha e suas histórias de 100 anos atrás. Nossa. Não, mas tem que ser um... Os crimes do Aranha. Eu tentei salvar. Pode ser alguma coisa tipo, o Aranha, a sua ascensão, a queda e renascença. É tipo isso, né? Nome de enredo de escola de samba. Homem-Aranha, nascimento, ascensão e queda. Pode ser algo do tipo. Tem que ser... Não é só um nome, tem que ser uma frase dramática pra... Exato. Olha, beleza. Nesse caso, eu acho que a queda podia ser a da Gwen Stacy mesmo. O carro alegórico. Limitar... O carro alegórico com forma de uma ponte. E a Gwen Stacy sambando com o Duende Verde lá em cima. Não, aí em cima. Ela só não podia ir atrás. Porque atrás do trio elétrico só não vai que já morreu. E ela não vai poder. Aí quando chega no final, o Duende Verde joga ela lá de cima. Então, o João, que é o grande conhecedor aí de carnaval... Porque ele abriu a Wikipédia antes da gente hoje? Não, ele é carioca, pô. Isso aí tem lá na escola, lá. Tá no sangue, né? Tá no sangue, né? Desde a época do prézinho, sei lá como chama hoje em dia, mas lá no prézinho já tinha pra você fazer os carrinhos alegóricos. É tipo aqui, né? Em vez de perguntar, você é cruzeirense ou atleticano? Perguntava qual escola que a pessoa... Exatamente. Pô. Eu só tô procurando aqui o nome dos enredos, só pra gente ter uma ideia, porque eu lembro de ter visto uns nomes que eram maravilhosos. Ah, tem vários. É, são sempre uns nomes memoráveis. Aí seria legal a gente começar com isso pra ser um fio da meada pro resto do desfile. Pro resto da... Eu só queria dizer que em 2020 o enredo da Estácio de Sá é Pedra. Quebrou muito a tradição, não? Foi esse nome de enredo? Pedra, papel e tesoura. É que ela vai fazer um joque em pouco com as outras. Ela é a pedra, aí o outro vai ser o papel. Aqui, ó, por exemplo, ó, acadêmicos do Grande Rio aqui, ó. Tatá Londirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Isso é um nome de enredo de escola de samba. Exatamente. É esse, ó, esse olha tipo isso, de nome. Olha isso, ó. União da Ilha do Governador. Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada. Salve-se quem puder. Isso é o nome? Esse é... Caramba, o... isso aí é o nome? Imagina esse a letra é da música. É. Aí é só isso, né? Sendo repetido. Mas, enfim. Gigante pela própria natureza, Jaçanã e um índio chamado Brasil. Eu sugiro que vocês escutem alguns Google Cast que tem o Samba Enredo, o título de Nerdcast, que é basicamente isso. É, esse tema de coisa é muito bom. Pior que é verdade, o jogo lá. Mas enfim, eu não sei se a gente vai conseguir fechar o nome aqui dele, mas vai ser meio que a história do Homem-Aranha, né? Eu acho que ao longo do programa a gente vai fechando. Eu sugeri aqui. É porque geralmente o título do enredo da escola de samba, ele diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo. É tipo o que eu falei, tá? Homem-Aranha, nascimento, ascensão e queda. Homem-Aranha lança a serpentina na teia e sei lá o quê. É, vocês querem deixar o nome então pra depois já com grande, com grandes enredos vem nada. Com grandes passistas, vem grande... Amor, vida e samba são os termos mais frequentes nas músicas das escolas de samba. Mas então, como que começa aí? O que que é a primeira coisa que entra? O nome da escola vai ser o quê? Unidos de Novo Horizonte? É... Araki. Eu comecei o programa com Unidos do Aracnofã, mas eu acho Aracnofã. Que não fica bom não, né? Amigões da Vizinhança, Amigões de Novo Horizonte. Unidos da Vizinhança. É, como é que é o nome da... Caramba, acadêmicos da Empire State. Unidos da Vizinhança é legal. Unidos da Vizinhança. Unidões da Vizinhança. Então, a escola é feita pra vocês que sabem mais de carnaval que a gente, que não é muito difícil. Lá tem o carnavalesco, que é quem cria tudo, tipo chefe. Somos nós nessa casa, né? Nesse caso é o Aracnofã, né? É. Beleza. Aí tem a comissão de frente, que é o pessoal mais habilidoso lá que tá. São o primeiro a levar porrada se precisar. Então, a gente pode ir seguindo assim, a comissão de frente é a primeira. Aí a gente fecha aqui como que vai ser a comissão de frente. Começa com a Gata Negra, que ela tem uma boa comissão de frente. Só queria comentar que eu acho que quem seria o carnavalesco perfeito seria o Mistério, porque ele é que sabe fazer um show. Ah, e ele é o cara que monta todos os efeitos, os né? Os efeitos especiais. A gente tá considerando aqui que tudo que a gente vê nas revistas é só encenação, né? E tá todo mundo trabalhando junto pra... Dar o primeiro prêmio, né, de carnaval pra Novo Horizonte. Que eles vão ganhar, porque é um. É tipo aquele desenho antigo do coiote com o cachorro lá aqui. Eles passam o desenho inteiro saindo na porrada e no final toca o tipo, a sirene que acabou o turno, eles vão embora abraçados. Tem que bater ponto e ir embora, né? Vão bater ponto e vão. Aí, tá bom, até amanhã. Aí eles vão, dormem, aí volta no outro dia, bate o ponto de novo, continuando o ponto que terminou a outra. Então o Mistério é o cara que ajuda aí nos efeitos, né? O Quentin Beck. É um bom começo, Mistério como carnavalesco da escola de samba. E qual que é o nome do sambódromo lá do... Deixa eu ver, Anhembi, do Rio, é? Aí pode ser Marquês de Sambé e Caí. É Marquês, e. Ao invés de Sapucaí. Sapucaí. Sambé e Caí. Tem que ser o nome de alguém famoso no universo, né? Que tipo, o Marquês de Sapucaí era um cara. O de São Paulo, como é que é o nome? O Anhembi? É outro cara? Não, não, não. Tem um nome lá, o sambódromo de São Paulo. Eu não sei, eu não moro em São Paulo. É lá. Eu conheço como Anhembi. É tipo o nome de estádio. Tem o nome Cícero Pompeu de Toledo. Ninguém sabe quem bosta é isso. É o Morumbi. Não, então, exatamente. Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, que é o nome de São Paulo. Então, quem que é famoso aí, importante no passado do universo Marvel? Stan Lee. A gente coloca... Pode ser. Sambódromo de Stan Lee. Mas aí é sacanagem não deixar o Steve Ditko de fora. Até aí vocês fizeram isso com ele a vida toda, coitado. Mas aí se a gente fala dos dois, vai ter, ó, tem o Jack Kirby, aí tem a não sei o quê. Pode ser sambódromo de Steve Ditko, porque aí ninguém vai falar, tipo, vocês injustiçaram o Stan Lee. Não, o Stan Lee ganhou tudo que ele precisava. Já tem a fama suficiente. É, e sambódromo do Steve Ditko. Então. Obviamente, no meio da escola de samba vai ter alguns caras aleatoriamente disfarçados de Stan Lee participando lá. A diversão de ver esse desfile vai ser achar todos os Stan Lee escondidos. Tipo, cadê o Wally? Só que em vez do Wally é o Stan Lee. Onde está? Stan Lee. Então a comissão de frente aí chega os principais, né? Os que dançam melhor, sei lá o que que é, tal. Então, o Magarin falou que a Gata Negra vai estar, vai estar no... Só pra dar um parecer histórico mesmo. Geralmente a comissão de frente é o que a escola tem de mais importante para apresentar, porque como é a primeira coisa a ser julgada, tem que ser uma coisa realmente importante, legal de ver, geralmente mais apresentado, para os jurados darem uma boa nota, porque como é a primeira coisa que você está vendo, muitas escolas se sobressaem com a comissão de frente, então tem que ser alguma coisa que exija uma dança específica, ou então algum movimento tecnológico, alguma troca de roupa, pode que ser. Aparece e não vê. Aqui fala que então, tem... Depois disso tem as alas e cada ala tem um tipo um presidente. A gente pode deixar cada ala responsável por um personagem. Tipo, o Mistério é o carnavalesco. A Gata Negra pela comissão de frente. O Dr. Octopus pela bateria. Considerando o que o João falou aí pela bateria, seria bom. O Octopus batendo em seis tambores. Não. A bateria tem que ser o Electro. Ah, é bateria. O Electro. O Electro. Aqui, baseado no que o João falou, eu acho que a comissão de frente, então, pode ser um monte de gente vestido de Homem-Aranha sambando e apontando. Vários Homem-Aranha de alternativo, tipo Aranha-Verso. Não, tem que ser igual, apontando apontando pro outro. Dançando. Criando um meme. Exato, é o meme vivo. Cara, entendeu? Acho que nesse caso, então, de frente podia ser o Chacal e vários clones do Homem-Aranha. É o Chacal cantando, né? O Chacal lá no meio, sambando. O Chacal puxando. E vários Homens-Aranha ao redor, um apontando pro outro, sabe? Enquanto samba. Pô, seria legal. É bom que a gente pode ter a inclusão, pode ter até gente com deficiência, porque pode dizer que são os clones que estão derretendo essas coisas. É, cara, pior que é verdade. Seria legal, porque tipo, você faz uma rodada com todo mundo igual. Aí eles dançam, fazem um movimento, aí se escondem, de repente aparecem dois diferentes. Tá aí, verdade, ó. Eu acho que dá uma boa comissão de frente aí. Fica tipo umas 5 ou 6 pessoas trocando esses disfarces de Homem-Aranha e sempre um cara de chacal no fundo, coordenando tudo. Aparece um aracnocida de vez em quando. É, ia ser engraçado, divertido. Aí junta todos os Homens-Aranha em cima dele, ele vai pro fundo, eles voltam e continua. Isso aí é a coreografia da escola. Muito bem, então isso aí já vai empolgar o público, né? O público já vai olhar e falar assim: meu Deus, olha a saga do Cone de volta. Eles vão olhar, vão ver, legal, eles são iguais, todos os Homens-Aranha. Aí muda a dança e tem um Homem-Aranha diferente, meio caído. Aí muda de novo, tem um aracnicida no meio, eles não entendem como que eles mudam a roupa assim rápido. Aí um no canto vira uma gosma, é aí que eles não entendem mesmo, né? Como assim? Então, aí depois começam a vir as alas, é isso? Isso. Todo mundo vestido igual, tal, e aí meio que começa a contar a história, né, ali que tá sendo passada na música, e a galera tá lá sambando com o presidente, blá, blá. E quais as alas, quantas alas normalmente tem num desfile? Entre 20 e 25. Caramba, hein? É muita coisa. Então dá pra ter várias alas aí. Dá pra ter um monte de criança na primeira aba vestida de Penny Parker. É, tipo, é o nascimento, né? O início. A Penny, o Puny, o Benji. São só crianças dançando. É, é isso? A ascensão, a queda, a transformação, a rebimboca da parafuseta aí do tipo. Cara, se é pra ser, por exemplo, uma ala, acho que podia ter uma ala do personagem que se veste da maneira mais carnavalesca do universo do Homem-Aranha, que é o Kraven. Aí, a molecada que estaria com ele, isso é referência a HQ, que já saiu agora há pouco, seriam os clones dele, os moleques. É, na verdade, eu acho que dá pra ter uma ala pra cada vilão, na verdade, né? Se é de 20 a 30... Ah, até o Mancha vai ter sua ala aí. Porque eu dei a ideia aqui de uma ala meio Peter criança, né? Mas tem como a gente ter a ala do Kraven, e aí é o Kraven lá com todo mundo com aquela calça de oncinha, né? Nossa, que visão do inferno. A calça de oncinha vestido com um colete de leão, sabe? Tipo, já é a fantasia. Já é fantasia de carnaval, basicamente. Não precisa de mais nada. É só... É, só que aí tem aquelas mais espalhafatosas que sempre tem as roupas de... Não que precisa dizer muito. Que vai ser o Kraven do desenho espetáculo, que ele vira meio que um leão. É isso? Cara, eu acho que podia ter uma hora que o Kraven, ele, durante a dança, ele aponta o peito pra cima e sai os raios mamilares pra impressionar o público. Pô, cara, imagina aí todos sincronizados atirando raio mamilar. E na verdade sai purpurina, né? Não sai um raio, sai tipo um de purpurina, sabe? É só ficar brilhando aquele. É, se vocês quiserem, é porque geralmente, depois da comissão de frente, tem o que chamam de carro abre alas. Que é o primeiro carro alegórico que começa o desfile depois da comissão de frente. Então vocês podem misturar isso tudo aí no primeiro carro. Você tá querendo dizer que vai ter a criança, vai ter um vilão em cada ponta? Pode ser, como se começando o desfile a gente fosse resumir tudo que vai ter no desfile nesse primeiro carro. E esse carro seria em qual formato, hein? Se a gente poderia dar alguma cara pra ele, né? O formato do Gog afundando a areia. Tipo na selva, né? Ah, pode ser, a base dele é a selva e só com um bracinho pra fora, na frente. Bração. É, um braço pra fora na frente e depois do carro na parte de trás seguindo o que a gente vai querer mostrar. E aí teria todos os vilões lá, teria o Kraven atirando purpurina pelo peito, o Duende Verde jogando aquelas bombas, tipo fogos de artifício pra cima, né, como se fosse a bomba. É, a gente pode ter de, assim... Botando como se fosse um carro de desfile de escola de samba mesmo, o braço do Gog com um adereço na frente, aí pessoas vestidas, cada uma vestida de um vilão diferente dos lados, e no topo tem alguém realmente vestido de Duende Verde no topo, e dos lados, assim, um vilão de cada. Eu acho que o braço do Gog podia estar pra cima e ele ser o lugar onde o Duende Verde estaria em cima. Pode ser também. Como se ele estivesse na mão do Gog, é. Não é? E a gente vai chamar, sei lá, tipo, Fafá de Belém pra ficar cantando, dançando lá em cima do lado, igual você, negócio aleatório. Tia May. Ela pode ser a Tia May, é. Botar ela vestida e ir num outro espaço do carro. Tia May toda fantasiada, feliz, cantando. Falando, a Tia May vestida da Velha Aranha, né? É, e depois dando entrevista, falando que ficou muito feliz com o convite e tal, que significou muito pra ela. E aí entram as alas, né, depois. É, aí esse primeiro carro, como é o carro abre alas, podia ser a galeria de vilões. Aí seguindo o desfile, ter espaços específicos pra cada vilão. O legal é que realmente não precisa de muita coisa na fantasia, né? Tem que mudar detalhes na fantasia dos caras. É, só fazer as fantasias em vez de ser os que eles já são, fazer tipo com purpurina, com aquelas lantejoulas. É tipo o abutre, né? Em vez de ter aquela asa que ele tem, as penas, fica aquelas asas gigantes. É pena de pavão. Só que aí tem que ser tipo de plástico. Não, plástico não pode, né? Tem que ser biodegradável. Não, são penas biodegradáveis mesmo que eles usam. Exato. É, se for de pavão, é biodegradável. É só imaginar como uma passista se veste, ser um velhinho com aquela roupa gigante, com a turma entumada. Pior que eu tô vendo uma imagem aqui cheia de mulheres dançando e fantasiadas com coisas verdes pra cima. É um link, eu acho que vocês vão dar. É esse mesmo. Eu só imagino abutres. E aí o Venom vai ser, sabe aquelas mulheres que dançam tipo com fita? Vai ser um cara dançando e a língua é como se fosse a fita, sabe? Girando e tal. Não sei se combina com o carnaval. Não sei, o carnavalesco é o Joãozinho 30. Não, o carnavalesco é um mistério. Não, o nosso, mas o que tá criando aqui é você. Você é o especialista. Especialista. Quando ninguém sabe nada, quem sabe uma coisa é especialista. Né? Exatamente. Você é o especialista porque você é o único que vai sair de casa no carnaval, entendeu? Nossa. Pra quem não sabe nada, metade é o dobro. Até onde eu sei, você provavelmente vai ser a única pessoa que vai ficar bêbada nesse carnaval aqui. Isso é uma vantagem. Pelo menos o que tá aqui, né? Que o Breno não participou, que ele está agora dançando. Ele mandou até foto pra gente. O Breno, segundo vocês, é quem tá aproveitando mais o carnaval, que ele não tá gravando pra aproveitar o carnaval. Exato, mandou uma foto no grupo nosso aqui, fantasiado. Foto no post. Talvez. Talvez, eu não posso colocar uma foto no post sem autorização. Mas então, aí começam a entrar as alas depois disso, né? A hora que o pessoal já tá assim, meu Deus, tem como ficar melhor? Aí começam as alas. Isso, melhor. Exatamente. Aí é com vocês, se vocês quiserem seguir numa ordem cronológica ou numa ordem de tema. Às vezes podia ser isso. Tipo vilão, mas assim, por aparição dele. Nossa, aqui tá falando que a ala, cada uma tem mais de 100 integrantes. Todo mundo usando a mesma fantasia. Sim, é muita gente por cada ala, é muita gente em desfile. Sim, é um evento. Eu não sei se dá pra fazer isso no Novo Horizonte, né? 100 pessoas por ala. Ah, chama a galera de fora, do município vizinho. É, tem que ser. Assim, o mínimo que a gente sabe de todas as alas que vão ter aí é que deve ter uma pra cada vilão, né? E aí a gente consegue imaginar aqui de um vilão ou outro, né? Assim, vai ter de todos, mas a gente não precisa falar de todos, né? Mas um ou outro aqui a gente pode destacar algumas coisas, né? Eu sei que a fantasia da ala do Octopus deve ser muito legal, porque caramba, cara, tem os tentáculos cheios, todo colorido. Eu ainda acho que ele podia estar na bateria lá aqui. Ele batendo um monte de... Ele pode também. É tambor assim, que ele faz? Você tem a ala lá que tem todo mundo fantasiado dele, mas ele, o próprio Octopus, ele pode estar lá nos tambores, nada impede. Os tambores, o próprio Octopus vai estar lá sonorizando o primeiro Tupicast. A fantasia vai ser tipo os caras todos de oclinho, roupa de cientista e tal, com tipo preso na cintura, assim, um negócio que projeta pra frente, um vidro, né? Que é como se fosse eles fazendo o experimento, sabe, com tentáculos. E aí sambando lá. Eu acho que e os tentáculos não são nem tão difíceis de fazer. Você põe arame como base e põe garrafa pet cortado no meio pra ser os elos dos tentáculos. Isso é legal porque dá uma noção de reciclagem, né? Que pode dar uma nota maior pra escola no final, né? Isso aí. É, em vez de ser 9,7695/3, como são as notas, dá /4. Não, cara, isso aí faz muito... Olha, tiveram ali uma... preocupação com o meio ambiente e tal, o povo leva isso. Eles tiveram uma preocupação com o meio ambiente, a garrafa pet mexendo com os elementos atômicos, radioativos, né? Elementos radioativos. É, aí as primeiras aulas vocês querem fazer o quê? Querem fazer tipo criação do Homem-Aranha? Ser, tipo várias pessoas vestidas de nerdzinho com uma aranha pregada nas costas ou pregada na mão? As primeiras podem ser, né? A primeira ser tipo temática meio que da escola, talvez, do Peter, né? Todo mundo vestido de aluno, segurando livrinho. Acho que dá. Depende. O Flash não ia estar segurando o livro. É, a gente pode fazer uma primeira aula de estudantes, assim, aí cada um vestido de um estudante diferente e ter alguns específicos vestidos de Peter Parker. Seria um Peter Parker lá no meio dançando e o resto, os Flashes lá só fazendo bullying com ele. É, pode ser, só que, assim, nas alas, como são muitas pessoas, a gente teria que dividir. Podia ser, tipo, metade ou então um terço sendo Peter Parkers e os outros dois terços sendo Flashes, eles misturados e, assim, um montinho, fazer um bandozinho de Flashes. É, o problema é que tem que ser tudo com a mesma fantasia, assim, né? Não, não precisa ser exatamente a... Não, porque eu pensei, assim, podia ser, tipo, um zoando com o Peter, o outro, eles, tipo, com luvas de boxe, várias partes da história deles. Pode ser a primeira aula como sendo a aula do bullying. Ah. Exato, pode ser, exatamente. Um Flash fazendo cuecão no Peter, assim. E aí, como a gente tá falando de carnaval, né, isso é grande, assim, né, tipo... É, sei lá, 20 alunos fazem parte ali de um pontinho que é o Flash fazendo cuecão, 20 alunos no outro e tal, porque aí juntando isso tudo dá a ala grande, né? Sim, tipo assim, não é só um Flash com o Peter, assim, né? São vários alunos ao redor. Tá? Tipo, são os alunos sambando ao redor do Peter, né? Aí o Flash sai do meio e faz alguma coisa e tal. Eu acho que o carro alegórico podia ser aquela máquina que criou a aranha radioativa com uma aranhinha no meio e uns feixezinhos dela. Tipo, a aranha presta pra picar ele. É, não, aí já seria a segunda ala, né? Que essa primeira é só do bullying. Primeiro é só o Peter sofrendo bullying de todas as formas possíveis. Que é antes dele ganhar os poderes. Exato, é. E depois, realmente, pode ter uma ala que é dos cientistas do laboratório sambando. E um cara vestido da máquina que deu o poder da... que irradiou a aranha, sabe? Aquela armação nas costas gigante, levantando e tendo dois globos com raio entre eles. É, se tiver o carro alegórico, vai ter uma parte do carro que vai ter aquelas máquinas que é o raio que vai de cima pra baixo aleatoriamente. É, tem. Nas alas tem carro alegórico? Eu não sei se tem, acho que não tem. Não, geralmente são de 3 a 4 ou 5 alas e depois um carro alegórico. Aí segue esse esquema. Entendi. Tem algumas alas, vem um carro. Algumas alas, vem um carro. Isso, entendi. Isso. É, a gente pode fazer as alas, a parte do bule, a parte da a origem e tudo, aí vem o carro alegórico simbolizando tudo isso. É, essas primeiras alas, depois do carro abrir alas, ela pode ser toda baseada no, na origem, né? A gente pode chamar ala de origem, uma ala do bullying, uma ala de retcon de origem, e depois seguir pro primeiro carro, né? Primeiro, segundo, no caso, depois do carro abrir alas. Um dos carros agora que vai ter que ser o Aranha Móvel. Sim, com certeza. É, uma dessas primeiras aulas pode ser o Peter lutando como lutador de luta livre pra ganhar dinheiro com aquela roupa que ele fez em casa. Vai ter várias pequenas referências, tipo ele brigando com o lutador, o Hogan, ele se apresentando no jornal, assim, na TV. A fantasia é como se fosse uma parede, né? Aí sabe aquelas fantasias que tem tipo uma perna falsa? É o parede lá do Super Story lá. Aí é tipo o Homem-Aranha segurando na parede, assim, com a perninha falsa, como se estivesse pro outro lado da parede, né? E aí o cara sambando, dá pra fazer. Mas então, e a gente tem várias alas aí que é da origem dele, né? Aí tem uma ala cheia de lutador sem nome, com meia na cabeça sambando e tal, esses negócios. Eu pensei em outra ala também, que seria uma ala dos Homem-Aranha dançando, enquanto teria um bandido policial correndo ao redor e eles ignorando na dança. É, nesse começo a gente não pode esquecer das alas do tio Ben. É outro que não pode ir atrás do trio elétrico. E o enredo dessa hora tá lá, né? Com grandes poderes, grandes. Na hora que aparece o Tio Ben, tem que ter alguma coisa de... O Tio Ben pode ser tipo aquele. Teve uma Comic Con passada aí que tinha um cara fazendo cosplay de chorar em todos os. Fingir que morreu toda vez que aparecia um Homem-Aranha. Ele tava fazendo cosplay de Ele tava fantasiado de senhorzinho com um tiro de bala no peito. É, tipo. Toda vez que ele vinha Homem-Aranha, ele se jogava no chão. É, seria bom você. A ala do tio Ben, a cada, sei lá, X minutos, eles todos param e caem no chão. E só fica um cara em pé no meio, que é um cara de boina, né? Com um revolvinho pra cima, assim, sambando, que é o ladrão. Ficou ladrão. Ninguém tinha percebido que ele tava lá no meio. Disfarçado. Mas, e aí a gente tem, ele ganhou nos poderes e tal, a gente já falou aí. Aí vocês querem seguir pro segundo carro, que seria o outro motivo? Vir um próximo carro. Dá pra vir um carro já, né, com lançador de teia no canto, esses negócios assim, mostrando ele que... Como a ascensão do Homem-Aranha, um carro vermelho, todo vermelho e azul. Mudando ali do bullying pro herói na cena, né? E aí como é que vocês querem fazer esse segundo carro? Com algum tema específico? Ou só Homem-Aranha mesmo? E aí já vem o... Da cara principal, vestido de Homem-Aranha no topo. Pois é, eu acho que tinha que ser daqueles carros que já começam a englobar várias coisas, sabe? Que parece tipo uma montagem. E aí, tipo assim, a ponta do carro é como se fosse um laboratório, e aí o meio dele é um ringue, sabe? Aqueles carros misturados. É, porque essa primeira parte já teria passado com as alas. Esse carro seria mais já o Homem-Aranha como herói. Ah, já é anunciando as próximas alas. Isso. Entendi. Uma ideia que eu tenho poderia a capa da primeira Amazing Spider-Man. Tipo, um andar do edifício Baxter, teria uma janela lá com fechada e no meio estaria o Homem-Aranha dançando. Aquela parte que tá se fechando ele. É tipo a capa mesmo. O Homem-Aranha preso dançando dentro de um lugar e ao redor os primeiros aliados dele, vamos dizer assim, né? Tipo, tem um Quarteto Fantástico num canto, o Demolidor do outro. É, pode ser. Aí, assim, no final, bem na parte de trás, quando você só consegue ver quando o carro já passou, o Abutre na parte de trás. Ah, que aí já começa a mostrar que, tipo assim, teve ascensão e tal, ele começou a ter uns aliados, mas veio também os inimigos. Isso, com a vinda do Homem-Aranha, começou a surgir os vilões dele. Aí a gente já pode dar... E aí base começa a ter as alas dos vilões. Exato, pode ser. Talvez até poderia começar com a primeira sendo alguma coisa desses heróis aliados dele, mas aí já emenda com os vilões chegando, né? Talvez. Sim, sim. Essa parte da trás eu pensei que tipo um cara vestido de Homem-Aranha dançando aí em cada tantos tempos, ele tira a máscara, é o camaleão e ele dá uma piscadinha. Ah, pode ser. O cara é legal. Que a gente vê que com o Homem-Aranha nascendo como herói, ele também trouxe essa gama de vilões. Não, gama é o Hulk. Eu diria que não só uma ala do Abutre, mas podia ter a ala dos velhinhos, né? Porque o Abutre e o Consertador, por exemplo, estão o Consertador ali, né? Tinha que vir um monte de marciano. Eles vão vir nas alas das baianas. Na ala das baianas. E aí a gente teria as alas, então, dos primeiros vilões, né? E aí. A gente poderia intercalar a ala de primeiros aliados e depois um vilão. Primeiros aliados e depois outro vilão. Vai ter uma ala pro Quarteto Fantástico? Demolidor. O Demolidor, todo mundo sambando pra um lado e eles sambando pro outro. Tem uma bengala na mão. Eu pensei no pessoal dançando e trombando um no outro porque não enxerga. Eles podem ir todos de costas também. É, então. Ele olhando pro lado contrário dos outros, igual tem aquelas piadinhas do. Aquelas mini Marvel lá. Nas brigas, tá sempre Demolidor pro lado contrário. Nossa, ia ser muito legal o desfile todo indo pra frente e a ala do Demolidor toda de costas. Voltando, né? E alguém lá assim, não. O pessoal da ala depois empurrando eles. Pô, seria fantástico eles sambando de costas. Pô, caralho, tem que fazer isso acontecer. Alguns sem fantasia, porque não faz diferença, mas. Então, as primeiras alas aí a gente teria, então. A ala dos Octopus, a ala dos Abutres. Isso, a gente pode ir por vilões que surgiram no tempo cronológico. Exato. O primeiro aí foi o Camaleão e tal, depois vem o Abutre e o Consertador, que é a ala dos velhinhos lá que eu comentei. Terceira idade. Que é inclusão, né? Inclusive. É. Por falar em inclusão, vai ter um monte de gente sem braço? Isso, a ala dos Curtis Connors. Ala dos Kurt Connors, olha que beleza. E é legal que essa ala pode ser um bando de gente com jaleco, assim, como cientistas. E aí, de repente, eles puxam um capuz e eles botam a cabeça de lagarto. Exato, exato. E aí muda o jeito de dançar, inclusive, né? Ele tira o braço, ele tira o braço que tava escondido. E pode ser uma coisa que ganha ponto, porque é um adereço dentro de uma ala, que você espera que não tenha nada e de repente o pessoal mudou. Exato. Eles ficam lá no meio. Eles ficam lá no meio dando uma de João sem braço. Cara, a gente tem a ala também dos Homem-Areia, né? Talvez. E essa dá pra variar um pouco, né? Por mais que a base na verdade, não precisa seja ser, a mesma. Basta ser uma grande. Aquelas areia de gato, todo mundo sambando em cima. Aquela Homem-Areia. Então, pode ser aquilo, e aí tem a base da fantasia é igual pra todo mundo, só que o braço de cada um é diferente, né? Porque um tá tipo como se fosse uma marreta, outro tá com. Um braço gigante, outro com uma massa. Exatamente. É. Você compõe a unidade da fantasia, só que coisas diferentes. É bem legal isso. Tá vendo? Quem entende, entende. A unidade da fantasia. E a do Electro? Como é que seria a Electro? Aí você tem que decidir um Electro de cada geração, né? Porque ele já foi rebutado várias vezes. O mais carnavalesco é o original, né? Que é amarelo e verde. Com a máscara estrelona mesmo. Isso. É essa o que apareceu na história lá do Demolidor que a gente falou. Que a gente falar? Falou semana que vem. É a história que a gente falou semana que vem. Que a gente falou semana que vem. Então você agora vai lá na semana que vem e ouça o Trip View Class. Nossa. É dor de cabeça isso, hein? O pior é que realmente é uma roupa bem. Caramba, parece um bobo da corte. Como eu vou falar lá. Não que a original não seja lá essas coisas, mas. Isso que é planejamento, né? O cara já sabe o que ele vai falar no outro programa. Caramba. E aqui, a mais caprichada provavelmente vai ser a do mistério, né? Porque como o próprio Quentin Beck tá organizando tudo, ele vai investir o máximo possível ali na ala dos mistérios. Né? Cara, o carro alegórico do mistério podia ser um mistério gigante naquela história. Daria mesmo. Talvez até no... É um aquário gigante, todo mundo sambando lá dentro. Assim, como a gente já passou por essas alas de primeiros aliados e vilões... O próximo carro pode ser do vilão específico do Homem-Aranha, que é o Mistério. Que como ele tá fazendo, ele é o vilão específico do Homem-Aranha. Ao invés de ser a ala do Mistério, né? É o carro alegórico do Mistério. Isso. Boa, cara. Mistério. E fumaça mistério pra móvel. Todo lado. Na ponta do carro alegórico tem um aquário gigante com um peixe dentro. Isso. E como já é, assim, típico do carnavalesco em algum momento aparecer no desfile, ele pode aparecer nesse carro, como destaque do carro. Exato, olha que coisa. É, ele cai lá de cima, todo mundo, meu Deus, morreu. Não, era um robô. Falando e aí. Realmente, igual o Gustavo falou, pode ser, inclusive o Gustavo usava o nome de Polvo Aranha, mas como ele quer ficar famoso com a o que a gente está organizando aqui, ele resolveu falar como o Gustavo agora, né? Gus Polvo. E aí fica como um Electro gigante o carro, né? Com os dois braços abertos, sabe? Tipo, pro lado. Assim, fica legal, fica bacana. Já que a gente falou da parte do mistério, eu queria falar do próximo carro alegórico, que é do vilão que surgiu logo depois dele, que é o do Duende Verde. Então, só que a gente só tem que ver como que a gente fica na sequência lá, porque tem que ter o carro, umas alas. Acho que tô olhando umas fotos de carros alegóricos aqui, dá pra viajar. Eu acho que talvez daria pra gente não colocar um carro alegórico do Duende agora, mas daqui a algumas alas, coloca um do Duende, mas representando não só ele como Duende Verde, mas várias histórias que envolvem ele, sabe? Tipo, pode ser um carro tipo que o Magarin falou, que é a ponte e tal, e aí tem Gwen Stacy, Samana, tem tudo, sabe? Tipo... Cara, o carro do... não precisa ser só do Duende, pode ser dos Duendes em geral, pode ser o Duende Verde, o Duende Macabro. Ah, sim, né? Porque eu achei que os momentos, o Duende Verde é bem importante, eu acho que ele merecia um carro só dele. É, tipo, aí tem gigante lá, um Duende Verde montado em cima da vassoura. Tipo, vai ser o Duende Verde é o principal, ele é o chefe lá, e teria os outros Duendes dançando ao redor. Entendi, mas eu acho que perde um pouco do impacto da morte da Gwen e tal. Fica sendo um carro dos Duendes, não um carro sobre o maior inimigo. É, o carro do Duende pode ser o carro lá do Maximum Overdrive, que é o caminhão do Duende lá. Ah, verdade. O carro do Duende Verde, ele pode vir depois da bateria, que como quando passa a bateria o pessoal presta mais atenção, o carro seguinte, a bateria, ele o pessoal tende a ver mais. Ah, entendi. E a gente não tá pensando muito nas músicas, né, que estariam... Detalhes, é igual o pessoal não pensa muito nos roteiros. Eu cheguei a pesquisar pra ver se achava músicas bem do Aranha, o tema de Aranha, o mais próximo foi o Rock das Aranhas. O mais próximo do samba do Homem-Aranha foi o Rock. Samba das Aranhas. Na hora da ala do Kraven podia ter tipo um, sei lá, olha a calça do Kraven, seu Zé, será que... Podia ter... Mas... aí a gente vai ficar mesmo com o carro do Mistério, que como ele que tá... É o carnavalesco. É, aí que ele vai querer dar o destaque, né? Vocês querem quebrar um pouco e botar agora, ao invés de seguir as aulas, botar um Mestre Sala e Porta-Bandeira no meio? Pode ser. Quem seria Mestre Sala e... O Rei Momo, a gente sabe quem vai ser, né? vai continuar sendo o rei, né? Exatamente. Cara, um personagem que eu acho que tem um pouco a ver com essa temática, mas ele é bem obscuro, poderia ser o Hypno Hustler. Aquele carinha que tem o poder de hipnotizar as pessoas com a música. Isso, será que vai tocar Spider-Man Bug em ritmo de carnaval? Nesse... Só se a gente tiver uma ala para outras versões aí. Tem o Spider-Man, tem o Noir. Geralmente isso vem antes do final, que quando você tá contando a história do samba, antes de terminar o seu desfile, você bota algumas alas que geralmente não tem tanto a ver com o que você tá contando, mas que pode ter algum link entre elas. Então a gente pode botar alguma ala no final, antes do final, de aparições em outras mídias e de aranhas de outras coisas. O carro alegórico será a Marveler, já adianto. Em formato de nave, não Leopardon, em formato de nave mesmo, e todo mundo... Mas então, deixa a gente chegar lá. É, Mestre Sala e Porta-Bandeira. Eles têm alguma coisa especial? O Mestre Sala, assim, eu imagino que será o Jameson, né? Eu tinha pensado na Tia May e no Nathan. Pode ser também. Ou o Jameson e a Tia May. Eles não precisam ser um casal, necessariamente. Apesar que a ideia é essa, né? Ele fica, tipo, cortejando ela. Uma dançarina que eu acho que você poderia ser a Mary Jane, que realmente nas HQs ela teve uma fase que ela era dançarina. Então eu vou jogar aqui a treta pra quem quiser. Quem que vai ser porta-bandeira? A Mary Jane ou a Gwen Stacy? Ou a Gata Negra? É que a Gwen e a Mary Jane, as duas já chegaram de descanso em opção. Não, mas aí a discussão que eu tô indo aqui é além disso, né? Acaba mas sendo a Gwen, discussão de a Gwen qual não vai estar lá no do Duende lá? Ué... O Homem-Aranha vai estar em quase todos. Ah, mas é o Aranha, né? O Mistério vai ter a ala dele, vai ter o carro dele, não tem problema. Mas aqui a gente tá falando da pessoa em si, né, no caso. Tipo assim, uma coisa é o carro lá cheio de gente fantasiada de Gwen, e aqui é a própria Gwen, né? Mas eu levantei o Jameson, isso O Jameson vai estar com um charuto. Eu levantei isso aqui não foi em relação a qual dança melhor ou pior, tal, é só treta de qual os fãs normalmente eles disputam essas três. Você tá aí trazendo a treta da hashtag Best Wife. Exatamente, apesar da Best Girlfriend. Depois disso aí vai ter outra. A gente pode ter a Mary Jane e o Peter mesmo, como mestre de sala e porta-bandeira. Afinal, eles são os principais. Aí vem a ala das mulheres, das namoradas. Aí tem a Gwen, tem a Beth, tem a... Mas aí que entra a treta que eu tô falando aqui. Vai ser o Peter com a Mary Jane, com a Gwen ou com a Agatha? Mary Jane, né? E a gente pode deixar bem padrão e trazer um Peter Parker como o mestre sala e a Mary Jane como porta-bandeira. E depois vem essa treta toda de as ex-namoradas, então as mulheres. Cara, uma ideia. Podia ser o Peter e a Mary Jane como mestre de salas e o resto as meio que dançando, brigando pra ver quem vai ficar meio que disputando. É, a gente pode fazer isso. Fazer o Peter Parker e a Mary Jane de mestre de sala e porta-bandeira e a ala seguinte ser as alas das mulheres. Tipo aquelas que ficam esperando pra pegar o buquê nos casamentos. É, pode ser. Podia ser a... Então poderia ser aquela capa do casamento deles com a Mary Jane Aranha do lado e elas disputando o buquê realmente atrás. Isso, a gente já faz um 2x1, já faz um mestre sala e porta-bandeira fazendo uma alusão ao casamento deles. Aí o vestido da Mary Jane como porta-bandeira já ser o vestido de noiva. E tem que ter tipo um Mephisto em algum canto do sambano. A gente bota ele no final da aula das mulheres sozinho. Olha. Aí fica tocando nessa parte assim, você pensa que casar é fácil? Casar não é fácil, não. Vocês vivem junto por um tempo e o Quezada vem e mete a mão. Aí o Quezada tá sambando junto com o cara. O que não precisa dar seu Mephisto, poderia ser o Joe Quezada vestido de Mephisto, imagina. Aí pronto, já vem o destaque dele como o personagem. Eu acho que dá, hein? Eu acho que fica legal. É um pouco de sacanagem com o coitado do Mephisto, mas... Muito bem, muito bem. Já matamos uma parte legal desse desfile. O Aranha também. A Gwen que o diga. Então, e aí vem então a ala das namoradas, vem aquela esquecida lá, aquela que normalmente é esquecida, que eu esqueci o nome de novo, pra provar que ela era esquecida. Como é que era? Fitzgerald? O quê? Cindy, eu acho. Cindy Crawford? Cindy não. Crawford. Não é Cindy. Cindy. Não. Cindy Lauper? Não. Cici. Ironwood. Cici Ironwood, que o Gustavo lembra. E ninguém vai entender porque os caras comentando, né? Ah, realmente, tá muito interessante essa ala. A gente só não tá entendendo quem é aquela mulher ali no meio. Vai ter uma comendo alguns bolinhos, que é aquela que só apareceu naquela propaganda de bolinhos que a gente comentou lá. Nossa, propaganda da revista americana. Que exatamente. A gente chegou a comentar no programa. Cara, boa. Podia aproveitar que tem duas loucas e fazer uma dica de faca. Debra com a Beth. As duas passando com a faca. Ah, tem que ter um carro alegórico do Clarim Diário. Assim. Isso aí é necessário. É o formato do carro normal, tipo o formato do topo do Clarim. Exato. O nome dele, Bungle Gigante. Não. Podia ser o formato do escritório do Clarim e o pessoal das mesas. E o Jameson lá no meio, lá reclamando. Mandando o pessoal sair de cima das mesas, que tá estragando. O Jameson é tipo aqueles caras que fica sambando e acaba interagindo, como se estivesse interagindo com cada dançarino. Fazendo tipo dançarino, um show, né? Mesmo de... como se estivesse... Não vai deixar de estar sambando, mas tá tipo fazendo como se estivesse reclamando, mexendo os braços. É, como essa é uma parte importante, ele pode ser o próximo carro mesmo. Só que antes, vocês querem botar mais alguma ala? A gente tava falando... A gente colocou mestre sala e porta-bandeira, a ala das namoradas, né? Isso. Aí o Mephisto no meio... O Mephisto podia assim, colocando uma mão na boca, estivesse rindo baixinho. Eu tô com muita pena do Mônio pra montar essa vitrine. Joe Quezada de Mephisto. Tava beleza. Essa vitrine não vai ficar tão legal quanto deveria. Ela tinha que ficar bem maior. A gente tá imaginando aqui. Ela tinha que ficar bem maior pra caber tudo que a gente tá falando. Vai ser uma arte da vitrine e vai ser uma arte estendida especial que você só vai achar no link do post. Só pros padrinhos. É, tipo, né? A gente fez lá no... Foi na do Clarim? A gente pôs um monte de matéria e pôs uma arte maior pra Foi, né? Quando a gente falou lá sobre o Jameson estava certo, acho que era o nome do tapecast, aí a vitrine era um monte de manchete de jornal, só que ficava pequenininho, né? Aqueles jornais realmente foram editados e tem a manchete principal e duas manchetes menores. Tá? Na vitrine mesmo é meio ruim de ler, mas é o que o Magali falou, a gente fez ela grande. Mas a gente pode fazer a arte grande aí, só para quem apoia a gente no padrim.com.br. Você que quer ver essa arte sensacional feita pelo Mônio, já apoia lá. Exatamente. A vitrine sai junto com o programa. Essa arte pode ser que demore mais uma semana aí e tal, mas... mas estará lá, certo? É apoiando tá com qualquer falando. Valor, inclusive, beleza? Aí vocês querem, vocês querem fazer depois dessa aula das mulheres, fazer uma específica da Gata Negra, já que a gente já tá nesse ponto específico de mulheres? Pode ser, pode ser. Várias partes dela, né? Com outros uniformes, aquele uniforme ridículo dela que ela usou um pouco antes do casório do Peter. Aí tem uma específica que tá com vestido de noiva, que é do What If. Tem a do Noir, né, com aquela máscara. Enfim, essa é a mais normal de todas. Aí vocês querem fazer a Débio entrou em alguma dessas aulas aí? Ela tá no meio da porradaria lá, tá com a Mary Jane, com a Beth. Ah, tá bom. E eu estou tomando cuidado pra não falar o Beth. Tinha que ter até uma viúva negra no meio daquela lá, porque o Peter e ela quase, o Homem-Aranha e ela quase tiveram uma coisinha. É porque a viúva negra também é aranha, então não entra. É uma inimiga natural da aranha. Ah, não, pera. Não, essa é a Vespa. Não, pera. É. Mas enfim, eu não sei se tem mais algum... Tem algum coadjuvante que valeria a pena colocar aí nessa... Eu acho que já cobriu aí, né? Acho que podia o pessoal do Clarim todo tá lá. É, a gente, antes do carro do Clarim, pode botar alguma coisa relacionada ao jornal antes, como ala? Eu acho que poderia ter uma ala da Universidade de Paris State, com Harry, Flash, esse pessoal todo. Ah, mas essa eu acho que fica melhor depois, não? Que agora a gente falou das namoradas. A gente tá aí talvez a última. A gente tá tentando fazer uma transição das mulheres para o Clarim Diário, pra botar esse. Talvez a última pode ter a Beth, então, né? É, então, no final da ala das mulheres, ter a Beth, aí já faz a transição pro Clarim. Isso, é. Aí entra o Clarim, o carro do Clarim. Com o Jameson como destaque no topo do carro. Isso, algum sambinha, alguma marchinha de carnaval dele pedindo foto do Homem-Aranha. Deixa eu ver com qual que dá pra... Ah, o Mamãe Eu Quero dá, né? Mamãe Eu Quero fotos. Peter Eu Quero, Peter Eu Quero, Peter Eu Quero um voto do Homem-Aranha, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha pro meu jornal bombar. Oi, oi. Do Homem-Aranha para sim, eu lá. Difamar. Do Homem-Aranha pra eu te difamar. Aí, já que tem o Clarim, vai ter o gordinho lá, o Nick Katzenberg também, lá no meio lá. E aí, o carro do Clarim dá pra ter. A gente pode fazer uma ala com o pessoal tudo com aquelas placas de protesto, que é a ala do Rand. É isso aí, dá pra gente colocar junto com a da faculdade, talvez. No meio lá do. Ala da... Mas, cara, o desfile é bem grande, hein? Isso daí, talvez a gente vai ter que quebrar esse desfile em algum ponto. Não vai poder ser nascimento, ascensão e queda. Vai ser nascimento e. Ascensão e quebra. E quebra. E quebra, termina com a Gwen Stacy. Eu acho que é, pode ser. Quebra. E aí, é porque se a gente for fechar com a Gwen, aí eu ia sugerir a gente trocar a porta-bandeira pra Gwen, entendeu? Não, e tirar a Mary Jane de lá. Não, a gente pode deixar isso do jeito que tá e fazer a próxima aula depois desse carro do Clarim ser uma aula de... não sei. Porque depois desse carro do Clarim pode ser alguma coisa que a gente já fecha. Fazer... Poderia ser de marcante, clássico. A gente pode ter um monte de tiozinho segurando o DVD na mão, assim. Vem ver filme. Vem ver filminho. Como a Maurício e eu cantamos lá no grupo lá, a pipa do Stacy não sabe mais. O Boni me mandou alguma coisa. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Ele me mandou alguma coisa falando assim, a minha contribuição. Ele mandou assim. Você acha que o aranha é parça? O aranha não é parça, não. O aranha é um assassino. Já matou um capitão. Você acha que o aranha é parça? O aranha não é parça, não. O aranha é um assassino. Já matou um capitão. O Capitão Stacy, coitado do cara. Ah, a gente pode seguir, então assim, depois desse carro do Clarim, fazer uma ala dos Capitães Stacy, depois seguir com a morte da Gwen Stacy, e aí a gente encerra. A sala dos Capitães Stacy, poderia assim, os Capitães Stacy ao redor e no meio ter o Homem-Aranha, o Dr. Octopus, vão matar eles. Aí tem um, sei lá, pisa abaixo porque vai cair alguma coisa. Se for um carro, se for de carro, vai ter uma chaminé, vai ter uma filmadora, aquelas coisas de reproduzir filmes. Mas teve o carro alegórico do Clarim Diário. E aí depois a gente tem que ter algumas alas, né? Tem que ter o carro alegórico, o Aranha Móvel. Mas aí como é que vai ser as alas depois do Clarim? Podia ser essa ideia da faculdade, de estudante protestando, os personagens principais, o Harry e Flash dançando. Ah, eu só queria dizer que no carro alegórico do Clarim tem que ter um sofá vermelho. E o povo sambando em cima. Não, o povo samba em volta, de repente um senta. Aí o Jameson senta do lado. Aí ele levanta. Aí outro senta. O Jameson tá sempre sentado do lado. Aí quem tá aceitando lá é a Glory. Tem todos aí. Mas aí como é que a gente tava falando? Aí tem as alas lá e aí ainda estariam ligados ao Clarim? Teria uma ala de caolhos lá, aquele cara do Clarim? A gente pode fazer uma ala de Phil Urix, que é uma ala de repórteres, e depois de repente eles botam uma máscara de duende. É, e aí depois a gente pode ligar também que, apesar da ala dos vilões ter passado, a gente pode colocar aqui a Esmagaranha, Escorpião. É, porque é muito vilão pra deixar só no começo, de repente, ao longo do desfile aparecem vilões aleatórios. Podem ser os vilões que foram financiados pelo Jameson, que é o que o Magani falou. Isso, né? Escorpião, Esmagaranha. O Magman diretamente, né? Ou não? Magma. Ou não, eu tô confundindo. Não, o Magman era não. Daquele cientista, mas não era o cientista que ajudou o Jameson, não, né? É que vai ter uma ala do Aranha, o Jameson sambando com o braço preso, assim. Com aquelas pulseiras de explosivo lá. E aí, nessa ala aí, pode ter o Caolho, que eu tava comentando e tal, e talvez até apareça o Rei do Crime. Tá. Rei do Crime é o Rei Momo. O Rei Momo. Então é uma ala aí que, apesar de ser do Clarim, é mais os vilões do Homem-Aranha. Não, a gente pode fazer esse carro do Clarim, quando o carro do Clarim passou, as alas seguintes serem os vilões financiados pelo Jameson. A gente pode botar primeiro uma ala só de Jamesons, que eles são aqueles robôs com a cara do Jameson na tela. Aí tem que ter a do Escorpião. A gente pode até colocar uma ala de Lápides depois, porque apesar de não ser ele que financiou, o Lápide tá ligado ao Robby, né? Que é do Clarim também. Dá pra... Ah, então o Magma entra também, que tá na Bat. Já tem o Magma... É, tô confundido, é a Alice. A gente já tem umas 5 ou 6 alas aí de vilões. A Bat é o irmão dela lá, o... Ô Magari, vamos estudar aí pra você parar de fazer referência errada em relação ao Magma, né? Não vamos errar aí não. A Beth é o irmão dela, não é? Isso é, esse cara aí. Octopus. Mas então é pior que realmente, hein, dá várias alas aí de vilões ligados ao Clarim de alguma forma. No final a gente pode fazer uma ala do Chacal, que aí já liga com a universidade, com a Gwen Stacy e diretamente com a morte dela. Exato, pode ser o Chacal é o último ali, aí fica todo mundo assim, meu Deus, mas o que o Chacal tem a ver com o Clarim Diário, né? E aí os caras comentando, né? É, realmente, a ala estava bem coerente, mas a última ala aí não parece fazer muito sentido. E aí entra uma grande universidade em Empire State sobre rodas, né? Isso, o grande carro da faculdade. Cara. Exatamente, e aí tem... Eu esqueci o nome de todos os amigos do Peter na faculdade. Insira aqui todos os nomes. Tem a Debbie. É o Philip Chang. Eu ia falar que tinha um chinês. O Magaren falou que é Philip Chang. Tinha Steve Hopkins. Lá. É o Steve Hopkins, que é o afro-americano. Tinha uma mulher alienígena lá, como é que é o nome dela? A Marcy Imperator. Ah, não, pera, essa é outra. É Marcy Kane? É Marcy Kane. Kane? É Kane. Marcy Kane. Marcy Kane? Tinha mais gente? É, tinha o professor Swan. Aí tem que ter o professor Warren, né? E aí aparece a Gwen, né? A Gwen tem que estar aí também e então, tal. E de novo, né? Mas é todo mundo ali relacionado à faculdade, né? É, tem aí aparece os professores, o Harry também. Tem os professores, tem os dois Warrens, o Connors de novo. Aí tem um cantinho lá que fica, tipo, Peter, Harry, Gwen e Mary Jane, né? Sambando junto. E o Chacal fica... E fica sambando, tipo assim, eles quatro. Aí depois eles trocam, tipo... Eles ficam trocando os casais. E aí o Miles Warren, ele fica sambando também próximo, né? E sempre ele vai mudando de lado pro lado que aguentar. Fica ele espiando. Isso aí, ó. Dá pra fazer uma coisa bacana aí nesse carro aí. Uma grande universidade. Aí tem aquela... tem uma parte com o Miles Warren começa a dançar, a sambar. Aí ele faz tipo como os outros fizeram lá de se transformar. Que de um moreno, de cabelo preto, sem nada, ele se transforma num loiro com bigode. Aleatoriamente. Eu tava pensando aqui, ao invés de ser o Chacal, poderia ser a última ala lá, o Rob e o Randy, né? E aí começa todo mundo, o Randy e outros caras lá, começam a fazer protesto e tal. E aí vem o carro alegórico da faculdade. Talvez faria mais uma ligação melhor. Certo. Porque é o filho do Rob, né? Sim. Aí vem o protesto, os caras comendo, né? Ah, não faz muito sentido e tal. E aí entra o carro alegórico da faculdade, se fosse interessante. Aí a ala do Chacal se ala depois do carro da faculdade. Isso, pode ser, pode. Era a ala... Ah, o pessoal fazendo som, em vez de pandeiro, tá batucando na tabuleta do tempo lá. Cara, acho que a ala do Chacal podia ser uma ala cheia de Clone da Gwen dançando. Pode ser também. Se bem que Clone da Gwen vem só depois, né? O pior é que se a gente for parar pra pensar... Se o enredo aqui terminar com a morte da Gwen, o Chacal entraria depois, né? Talvez. Seria em outro enredo, como Chacal mesmo. Que é a cena pós-crédito. Pode ser, né? Depois do último carro vem os Chacais. Depois desse sub-enredo dos amigos do Peter, podia ir pro sub-enredo da morte da Gwen. Então, tem o carro alegórico da faculdade, e aí a gente tem que ter as alas, né? Que vem depois. Eu acho que ela pode terminar essas alas com a morte dela, em um último carro alegórico, né? Apesar que tem a bateria que o João falou, né? É, pode vir, a bateria pode vir por aí. Se vocês quiserem terminar com a morte dela, a gente bota a morte dela e no programa seguinte começar com a bateria e ir até o final, passar uma ala pelos anos 90. A gente tá muito otimista de falar aqui do próximo programa. Vai ter sim, com certeza. Como se realmente fosse rolar essa ideia maluca que a gente tá fazendo aqui. O CF tem até hoje, né? Exatamente. Vai ter um pessoal que vai esperar todo fevereiro pelo programa de carnaval. Aí quando o carnaval for em março, eles vão ficar decepcionados. Tá, então, e aí quais alas que a gente vai ter depois da faculdade? Aí tem que... Depois do carro da faculdade a gente pode ter essa ala do Chacal, a gente botar ela em vez de antes pra depois. Como é que funciona a bateria? É assim, você sente, você tem dois pauzinhos e começa a bater nos pratos lá. Eu achei que você encaixava no controle, alguma coisa assim. Também pode ser, depende da bateria que você está falando. Tem aquelas que você coloca no carro também. A bateria da escola de samba? É. Tem aquela que o Batman fala, né? Pega a bateria e o Robin responde, o que é almeria? Entendi. Porque se fizerem a explicação real do que é uma bateria na escola de samba... O sambódromo na metade. Geralmente. Ah, tá. É pra iluminar o sambódromo, né? Tem que ter a bateria lá. Ah, geralmente na metade do sambódromo ele tem um espaço pro recuo da bateria. Então a bateria passa, geralmente depois de uma aula específica, ou geralmente depois de um carro específico. A bateria passa, o desfile para um pouquinho atrás, a bateria recua pra esse espaço e continua tocando e tal. E o desfile continua. Aí quando o desfile termina, a bateria sai do recuo e vai como última etapa do desfile. Por isso que a bateria vem no meio. Uma ideia então é que se a bateria ela vem no final e podia ser do Chacal mesmo. Caralho, vai ter o Chacal em tudo que é lugar. Não sei o que é outro larinho, tem que ter o Chacal. Então a faculdade, tem que ter o Chacal. Ah, o esgoto, tem que ter o Chacal. Tá, mas quem que vai ser se ao invés de ter a ala do Chacal realmente tiver a bateria fosse focada no Chacal... A rainha da bateria seria a Gwen, né? Com certeza. Eu só não sei se faz muito sentido ter isso antes dela morrer, sabe? Ah, no caso seria um clone da Gwen. Então, mas antes dela morrer? Pode ser. Ah, foi antes, verdade. Tô maluco. Ah, não, calma. Respira. Não, o clone foi depois. Não, a gente pode botar a Gwen Stacy original como rainha da bateria e depois, quando ela sair do recuo, ela morrer. Pode ser, pode ser. É, eu só tô resistente um pouco a utilizar o Chacal com destaque. Ah, vocês que sabem, porque a bateria não precisa ser exatamente do Chacal. A gente pode ser a ala do Chacal e a bateria ser uma coisa totalmente diferente. Doutor Octopus. A bateria tinha que ter o Octopus que a gente falou. Pode com ser, vários tambores. Pode ser. Aproveita que os dois são verdes. O Octopus podia ser naquela da morte do Capitão Stacy, tipo... Não chegou a fazer uma ala com a morte? Ah, tava lá no meio do... um carro com a chaminé... Como a gente já tá com uma hora e pouca de gravação, se vocês quiserem parar por agora, a gente pode fazer isso. A gente passou esse carro da faculdade, veio uma ala do Chacais, a gente pode fazer uma ala específica da Gwen Stacy para dar destaque para ela e parar por aí. Ou então fazer até o próximo carro com a morte dela e a gente termina. Normalmente, como que é o final do desfile? Ele tem um último grande carro? Tem o último carro, assim... Na parte que a gente tá, é a parte que aparece a bateria no meio do sambódromo. Ela para, vai pro recuo da bateria, o desfile continua, e aí quando acaba todo o desfile, passa a última aula, o último carro, a bateria sai do recuo e continua até terminar. A gente tá exatamente no meio, é a parte da bateria. É que eu ia falar que o se tivesse realmente aí a Gwen e o Chacal, que você tava falando, não precisaria ser o Chacal, né? Podia ser o professor Warren, né? Porque ele tinha um amor paternal pela Gwen. Ah, sim, com pode certeza. Ser. A gente pode fazer, ao invés dessa aula do Chacal, essa aula do professor Warren em específico. Exatamente. E a... Ele tinha um amor tão paternal por a Gwen que faz sentido ele estar na bateria. Quem pegou, pegou. Eu queria não ter pego. Mas, enfim. É, a gente pode seguir assim como a aula de figuras paternais. A gente bota uma aula de professores Warren, Curtis Connors, uma aula de professor Octopus. Você quer dizer, então, que vai ter uma ala do Kurt Connors junto com o filho dele, do Warren com a Gwen, do George Stace, lá, o Capitão Stace com o Peter, e aí por aí vai. É, uma ala de figuras paternais. Entendi. Pode ter do Rob com o Rand. A gente pode botar até uma ala do Norman Osborn com o Harry. Olha só, verdade. Sem ser o doente, ser o Norman Osborn. Com aquele cabelinho esquisito. E aqui vemos. O ruim, né? Vai ser achar um monte de gente com aquele cabelo. Ah, mas aí é peruca. Peruca. E aí os caras comentando, né, que foi um toque emocional muito importante aí que eles deram ao desfile, né, e destacou os pais. E aí depois dessas várias aulas de figura, seguir pro carro que é a ponte em que a Gwen Stacy cai. Cara, o carro que aponte com a Gwen Stacy cai, eu imaginei ela como tipo um bug jump. Seria a Gwen lá em cima e tem uma hora que ela se joga lá de bug jump, como se fosse a Tê pegando ela. É, eu não sei se vocês já viram o desfile no Rio, como é, que tem uma parte do sambódromo que ela tem um teto. Então os carros não podem ser mais altos que esse teto. A gente pode fazer esse carro exatamente da altura e a Gwen Stacy no topo, e quando tiver que passar por esse teto, ela pula. Por esse bang jump. E quando passar o carro pelo teto, ela volta pra cima. Pode ser, aí, ó, que beleza. E aí o destaque nesse carro é a ponte, a Gwen e o Duende Verde. Exatamente, né? Tem o Duende Verde ali, loucaço, né? E a parte de baixo do carro, é uma carro, ponte em cima. Do lado do carro tá escrito Ponte George Washington. No outro lado do carro tá escrito Ponte do Brooklyn. Do Brooklyn. Cada um vê do jeito que quiser. Exatamente, dependendo do lado que você tá do desfile, é uma ponte diferente. É, não precisa ser só o nome, né? Pode ser o desenho da ponte mesmo que muda de um lado e do outro. Isso. É tipo um carro 2 em 1. E aí o desenho que tiver, o lado que tiver com o desenho da do Brooklyn, tem escrito George Washington, e o outro lado que tiver o desenho da do George Washington, vem escrito Brooklyn. Ah, tá. E aí na base da ponte, é um armazém que é onde tem também o outro Duende Verde e um Homem-Aranha sambando, que é a batalha final. Cara, eu imaginei algo bem mórbido. Eu imaginei, tipo, o Homem-Aranha sambando com o Duende Verde pendurado na parede. Ah, pode ser. O cadáver do Duende Verde lá pendurado com o planador lá e ele sambando lá do lado. Sambando na cara da sociedade. O Duende numa plataforma um pouco mais acima, o Peter numa um pouco mais abaixo, e o Peter enrolado por uma corda, né, e o Duende segurando na mão, e os dois sambando. Isso, e aí vai terminar, né? O desfile vai terminar aí, então o tema muda completamente, né? O tema em que a gente não fechou. Tema fundo. Exato. E aí como que vai terminar nessa... Tipo assim, ele trouxe uma mensagem sobre a finitude da vida, é isso? Esse que é o tema do Homem-Aranha e a finitude da vida? Esse que é o enredo? Homem-Aranha, a ascensão, a queda e o snap da vida. Homem-Aranha, a vida por um fugitivo. Mas aí tá um nome muito americano, entendeu? Tem que ser esses nomes malucos de enredo. A gente pode misturar tudo e fazer um grande título. Fazer a Homem-Aranha, Ascensão e Queda, a Vida por um Fio. Pode ser Homem-Aranha, Ascensão e Queda e a Vida por um Fio. E esse vai ser o nome do nosso Tweepcast. Bom, quem falou que o enredo ia vir no final? Homem-Aranha, Ascensão... Deixa eu anotar. Homem-Aranha, Ascensão... Queda e a vida por um fio? Isso. E o fim da vida por um fio. Não, não é só a vida, tá bom. Se bem que realmente o fim da vida foi por causa de um fio. Exato, por isso que eu tô aqui. Não, mas ela já estava morta quando a teia. Algum escritor disse. Ou ia a morte por um fio. Então, e aí vai terminar nesse clima, assim? Tipo, não vai. Ou vai ser no final vai ter o Peter sambando com a Mary Jane e a casa. Não, termina nesse carro triste e os ouvintes que peçam pelo próximo cast de carnaval. Vai terminar no cemitério, o Peter e a Mary Jane sambando no túmulo. E aí, tem o tio Ben, tem o Capitão Stacy. Capitão Stacy. Eu acho que é melhor a gente terminar no, da forma ruim mesmo, da forma ruim que eu falo triste, porque aí deixa os jurados pensando, sabe, refletindo sobre o que foi apresentado e considerando que, nossa, foi um enredo corajoso, né? Eu acho que eles se arriscaram muito e blá, blá, que fica bom. Se terminar com, de uma forma mais felizinha, aí desconsideram. Não ganha 10, ganha 9.9. Exatamente, eles vão dar 10 pela ousadia. Gay termina assim? Que nota vocês acham que eles vão dar pra ele? Vai ter que dar nota aqui também? Não, a gente não. A gente vai imaginar qual nota que eles dão. A gente tem que imaginar o que os jurados estão pensando até agora no, com esse desfile. Até essa parte do desfile, o que, é que eles estão pensando? Aí eu faço, fala, que porra foi isso que eu acabei de... Eu acho que o pensamento vai ser da 10, porque eles vão receber que o Homem-Aranha é um assassino e não vão querer ser os próximos a morrer por um fio de teia. Que isso, mas pode ser. É, e o João, você que é um grande conhecedor aí de escolas de samba, o que é que eles avaliam pra dar nota, você sabe? Ah, eu até alguns anos atrás eu sabia exatamente o que que era, são vários quesitos. Posso pesquisar aqui agora, ver se eu acho. É a leitura lá do, das planilhas lá. Essa parte que é boa. 9,795. Ah, como que é a... Não é ascensão, como que é o... Não, tô tentando lembrar um. Ó, eles avaliam bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, evolução. Alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. Nossa Deus. Vocês querem comentar cada um desses pontos aí? Levantar? Tipo assim, ó, a parte, como que a gente fez na porta-bandeira? Foi fulano, tá? Ah, nossa, não, acho que... não, não. Vai terminar do jeito que o pessoal não concordando e alguém entrando lá e rasgando as notas tudo. Esse é o Jameson aí entrando e rasgando todas as notas. Pode ser, pode ser. E aí, o como é que faz? A escola, se ela ganhar, chega um cara com cabelo esquisito e dá metade do dinheiro cortado no meio pra eles? Sim, tipo o Norman Osborn lá nas histórias do dia. A outra metade vem se ganhar no próximo ano. Exatamente, exatamente. Qual era o nome da escola de samba mesmo que a gente criou? Unidos da Vizinhança. Unidos da Vizinhança. Unidos da Vizinhança aí, ó. Então, Unidos da Vizinhança ganhou esse ano aí, porque eles estavam concorrendo sozinhos. Pois é. Mas eles levaram só metade do dinheiro. Imaginem um bolo de dinheiro. Imagine ele cortado no meio. Né? Tipo, exatamente no meio. Porque é 50% do dinheiro agora e 50% ano que vem, se eles ganharem de novo. 50% ano que vem, quando a gente terminar esse cast. Exato. O Norman Osborn fez isso numa história lá dos anos 60. Pagou metade do dinheiro pra pessoa, assim, cortando o dinheiro do meio. Cara, eu só queria comentar que não só é a única escola que competiu, como praticamente toda a cidade competiu, não tem ninguém assistindo o desfile. Era todos os habitantes do Horizonte participando. Exato, isso aí foi transmitido pra outros lugares, né? Então, chegou lá em Borborema. Se o mano tivesse aqui, ele ia falar aí. Talvez em Catanduva, Borborema, sei lá mais onde. Bom, então fechamos esse grande desfile. E lembrando que foi em Novo Horizonte, então a qualidade das fantasias talvez não foi tão boa, né? Porque eles também usaram todo o recurso que tinha na cidade, né? Papel crepom pra caramba. Papel crepom, cara, faz tanto tempo que eu não escuto papel crepom. Os carros alegóricos da cidade foram movidos pelos únicos carros que tinham na cidade. Movida? Os caras empurrando lá, ó. Não, se for movida, é tipo, por baixo é um monte de Fusca e Uninho, né? Por baixo do. Chevette. Chevette. Bom, então fechamos aí esse programa especialíssimo de carnaval, destilando todo o nosso conhecimento e experiência como carnaval. Exceto o João aí, que tava um pouco travado e não tava sabendo muito. Né? Desculpa aí. Já tava meio bêbado aí, esse que é o problema. Essa eu não posso nem discordar. Então fechamos. O que vocês acharam desse programa maluco? Peçam pela parte 2. Comentem aí. Eu vou já encerrar esse programa pedindo uma coisa para cada um que ouvir, né? Eu não sei se é uma boa fazer isso com esse episódio, mas apresenta o Tweepcast para mais uma ou duas pessoas. Deixa esse desafio que todo podcast faz em algum momento, né? Apresenta ou o Tweepcast, ou o Tweepview Classic, ou o Tweepview, né? Algum podcast que você gosta, pega ali, que seja o episódio do pessoal cantando Xanadu, que seja qualquer coisa. É mesmo, será que não tem Xanadu, mano? A trilha sonora. Pode ter, né? E aí é presente pra... Vamos ser modestos? Pra duas pessoas, pode ser? Pessoal apresenta. Se você gostou, apresenta pra duas. Se você não gostou, apresenta pra três. Pode ser, exatamente. Porque o pessoal gosta de falar mal, né? Exatamente. Então é melhor... Se você gostou, apresenta pro amigo. Se não gostou, apresenta pro inimigo. Dois inimigos. Pode ser. Bom, então... sem contar que há uma grande chance desse seu amigo se tornar seu inimigo. Mas são riscos que a gente corre. Ou o contrário, vai que o inimigo gostou, né, e torna um amigo. Não sei se você vai gostar que seu inimigo torne seu... que seu inimigo te considere um amigo. Enfim, lembrando que o Tapecast é um podcast do site aracnofan.com.br. E ele é um dos podcasts que a gente tem, né? É um programa mensal em que a gente fala de algum assunto fechado, né? Normalmente. Seja uma história, seja sobre um artista, seja sobre uma editora, seja sobre uma escola de samba, né? O Tapecast ele é mensal e ele tem esse formato, né? Ah. E nas outras semanas do mês... em junho, agora, em junho a gente vai fazer uma festa junina do Homem-Aranha. Por favor, por favor, façam isso. A gente pode, já que ele parou na morte da Gwen aqui, a gente pode continuar a festa junina no casamento, né? Do Peter lá. E aí agora vai ser tudo temático, né? Em maio vai ser um especial do Dia das Mães tal, e tal, em agosto dos pais e por aí vai. O pior é que é um programa mensal e a gente tá com várias séries, né? Então elas já tomam vários desses mensais. Já tem uma sobre as editoras, uma sobre profissões, uma sobre artistas. A gente não chegou a fazer uma série em si, né? Mas a gente tem vontade de falar, tipo, um programa sobre, sei lá, John Romita. Um programa sobre... A gente já fez sobre Steve Ditko, já fez Stan Lee, eu acho que não. Mas a gente já fez do McFarlane, enfim... A gente tem várias séries aí que estão seguindo, né? Dos desenhos animados que a gente está fazendo, de editoras, eu já falei. Mas o que eu estava falando, né, que o Tweepcast é mensal, e nas outras semanas do mês, a gente tem um programa na quarta e um programa na sexta, né? Toda quarta-feira é um programa chamado Tweepview Classic, em que a gente fala de revistas antigas do Homem-Aranha, né? Cronologicamente, desde a primeira até aonde a gente está agora, que é os anos 90 já, né? E começa a entrar aí algumas histórias mais conhecidas até hoje, né? Tipo, Última Caçada de Kraven, foi comentado ano passado. Casamento, que ainda é anos 80, mas comentado. E Carnificina Total vai chegar daqui a pouco. As histórias do McFarlane. O Tormento, né? Que todo mundo gosta bastante. Eu gosto, me chama. Tormento é legal. A arte é bacana. Então, assim, toda quarta-feira tem esse programa de revista antiga. Então... Mesmo que você não ouça assim que o programa sai, sempre que você lê uma história aí que já tenha saído, né, você pode voltar lá no programa e escutar ele e tal, que é são programas meio que atemporais, né, não tem o período definido aí para escutar. A mesma coisa com os Tweep Views, só que eles são programas onde a gente comenta as revistas atuais do Homem-Aranha, né, programa que a gente fala de revista que está saindo no Brasil agora, né, uns 2 meses atrás, 3 meses, tal. Normalmente a gente dá esse tempinho aí para o pessoal comprar, ler e tal. Enfim, e voltando no Tweepview Classic, só comentar que a partir de março agora, o primeiro Classic do mês passa a ser de um programa especial sobre algum vilão, né? A gente falou do Homem-Aranha desde 62 até 1990, que é onde a gente está agora, e toda primeira quarta do mês agora a gente vai começar a pegar um vilão, por exemplo, já dando spoiler, né? Esse primeiro será do Electro, e a gente comenta... umas 4 histórias do Electro em que não tem o Homem-Aranha, né? O Electro em revistas de outros personagens. Porque às vezes o ouvinte que tá aqui escutando eu falando agora, né? O cara é muito fã do, sei lá, Lagarto. E aí ele queria seguir as histórias que... Pior que eu peguei o vilão, que eu acho que tem menos histórias fora das revistas do Homem-Aranha. Mas... Então talvez seja fácil ser fã do Lagarto, né? Dá pra ler tudo com menos esforço. Mas, enfim... dá pra ler tudo com a mão só. Mas então, assim, às vezes você é muito... Vou pegar o Octopus de exemplo. Você é muito fã. Saiu do extremo. De uma mão só pra... pra 6 mãos. Aí ia falar 8. Mas tem uma também, uma você tá tomando os pés pelas mãos. Exatamente. Aí, Magalhães. Mas aí, às vezes, você é muito fã do Octopus, né? E aí você viu todas as revistas que tem o Octopus e o Homem-Aranha juntos, mas você nunca viu uma que tem o Octopus como vilão do Capitão América, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer é... Pega ali 4 histórias e aí começa falando assim, ó, o Octopus apareceu na Amazing tal e depois ele veio pra essa revista aqui do Capitão América, por exemplo. E a gente lê essa revista, em que é o Capitão contra o Octopus. Então é uma forma aí de acompanhar, conhecer um pouco mais os vilões do Homem-Aranha, né? E a gente descobriu um uniforme novo do Electro nesse programa aí que vai ao ar semana que vem, inclusive. Pito? Ninguém, a gente nem fazia nem ideia que ele teve esse uniforme, e eu acho que foi só nessa serviço. Então é interessante. Bom, falei muito, mas eu queria explicar aí como que funciona os programas e tal. Lembrando também que a gente comentou no meio do programa, a gente tem um Padrim, né? E você pode contribuir financeiramente com o site para manter a hospedagem e tal, que a gente paga, né, por isso. Mas se você não puder indicar, eu volto naquele desafio que eu tinha feito, né? Indique o programa para outras pessoas, apresenta o Aracnofã. A gente está no Spotify, tá em leitor de podcast, né? Leitor? Como é que chama? Não é leitor, não. É ouvidor. Agregador. Agregador. Players. De podcast, tipo, sei lá, Podcast Addict ou vários outros que tem aí. É, acho que Google Podcasts, a gente tá lá, tá em um monte de lugar, né? iTunes, enfim. Indique aí pro amigo, pega o celular dele, assine o podcast por ele. É, faça igual Homem-Aranha, pega o celular dele e fala, tentei devolver, mas ele já tinha ido embora. Não, não, mas devolva, com Aracnofã assinado, por favor. E é isso. Falei muito nesse final aqui, mas acho que a mensagem foi passada, né? Como que é? Caramba, eu tô igual o Eric, tô esquecendo as palavras tudo. Você está esquecendo que tem que falar das redes sociais. Não, eu tô esquecendo que quando você fala alguma coisa, mas você podia ter sido... Não, sucinto. Sucinto. Sucinto, nota zero pro Eric. Não, mas eu falei tudo que tinha que falar. Você acabou de falar que faltou as redes sociais. Exato. Mas pode deixar que eu falo. Pra você. É pode deixar que eu falo. E tem as redes sociais. Claro. É tudo Aracnofã. Próximo. Pior que é, né? Mas quais redes são? Isso é importante. O que tiver por aí. Twitter, Facebook, Instagram. Se você achar o Orkut, eu acho que não tem, mas procura as comunidades do Homem-Aranha lá que quando ela morreu, ela era minha. Passou por alguns donos, mas eu fui o último dono. Tinder é considerado uma rede social? Não sei. A gente pode fazer um perfil do Aranha lá. Se você achar, do jogo. Escorrega pra direita. O do jogo do Play 4 de cueca, né? Com a foto lá. Bom, então, chega. Chega. É isso aí. Esperamos vocês aqui no próximo Tweepcast no mês que vem. Enquanto isso, acessa lá o nosso Facebook e as outras redes. Eu e também confira os outros podcasts aí no meio aí das semanas, né? Sim. Então é isso. Fechou. Falou. Tchau. Até mais. Tchau. Acabou o desfile. Tchau. Tchau, já tem gente limpando ali, ó. Já tem o Stanley de faxineiro limpando ali, ó. Eu tenho que começar dando um grito, tipo os caras de escola de samba, né? Peraí, deixa eu tirar o fone de perto. Vamos lá. Alô, Unidos do Aracnofã! Não, muito ruim. Como é que eles falam? Alô, Unidos do Aracnofã! Sei lá, é isso mesmo. Eu vou falar a mesma coisa e fica do jeito que fica. Então, vamos lá. Alô, Unidos do Aracnofã! Eita, já foi embora? Tchau, Eric. Aí eu achei que ia ficar muito alto e afastei um pouco o microfone. Vamos lá de novo. Só pra falar de novo, né? Olha, que sacanagem. Alô, Unidos do Aracnofã! Você sabe que isso tudo vai ficar no programa, né? Não, fica muito sem graça isso. Vai pro final, né? Se ficar no final, beleza. No início, não. Estamos começando mais tá um Tweepcast. Tá todo mundo gravando bêbado aqui. Estamos começando mais um Tweepcast. Só um pouco. Meu Deus do céu.